Portão, no 621. 250, táxi Via Juliette, Portão 2. E vai aqui que o Delta autorizado o pouso, cabeceira 17, vento 150 graus 099. É poste no solo controlado. Para solo controlado, Delta. Bom dia, 6319, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Vento 150 graus, 109. Decolagem 10631. Pessoas on board. Six on board, QNH 1016, taxi by hotel, call to cross runway 1052581. Hold tower 118.9 or 5. Ok, no solo 05, estacionar frequência livre, Mike Echo Delta. Zona 094, bom dia, senhor de identificação, chegada a mar, está autorizado descida até o nível de voo 050. Dos 06, ativa o controle em 119.8. 098, bom dia, tá bom. Dozimer Force 581, clear text to your right, via runway in use and report on threshold 10, right for takeoff. Xané 63 no ONU, contato radar, sub mantém o nível de voo 3-0, mantém o perfil da saída da EL. Tem restrição na subida, mantendo o perfil. Kilo, quando possível, autorização para Recife. Está prevista pouca transição Aracaju, aguarde cópia. Pouca Aracaju. Just stand by 1 minute. Autorizado Recife, nível 370, via Peruíbe 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 por via esquerda, controle 199, décima 8, aciona 5426, coteja. Ok, autorizou 370, Peruíbe 58, o Caracaju a saída, 198, controle 5426. Cotejamento correto, chama para feedback acionamento. Mantenendo o nome aqui. Brazilian Force 25 in run, clear to flight level 380. Yes, clear for takeoff, runway 10, the wind is 150 degrees, 10 knots. Após retorno em pulo de bom, retorno do outro. Voo 1094, desça para 2000 pés, autorizado no LS. Uma pista no dano via, porte localizador estabilizado. Voo 1094. Brazil Air Force 2581, airborne 814, contact us over the departure 119.8. Departure and frequency 109.8, good day. Good day. Pessoa. Departure, good morning, Brazilian Air Force 2581. Brazilian Air Force 2581. We are contact for departure, climb at the level 380. Maintain dial departure. I will perform dial departure and climb maintain at level 380. Brazilian Air Force 2581. Oceaneme 3-1-1, chame agora o centro Recife, frequência 13325, alterne 133.95. 3325, 3395, 6311. Controle do Salvador, o Índia 90 Alfa está na proa da rotatória visual com o campo. Chame a Torre Salvador na frequência 118.95. Chamará a Torre 118.95, o Índia 90 Alfa. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, na ponta rotatória e visual com o campo. Índia, November Alpha, chame na final da pista no 7, vento no 30 graus, 11 nós, altímetro 1016. Altímetro 1016, chamará na final da 1 no 7, o Índia, November Alpha. Tudo 03, está autorizada a descida até 3 mil pés. O ajuste no 0 no meio. Autorizado, chama para táxi. Será agora, vem 30. Número 6, agora mantém o perfil da Starbomb, voando para Pilo, e após Pilo vai voar. Dia 9 Emeralfa, livre pouso, pistão no 7, vento no 30 graus, 1-0 mais. Livre pouso, Índia 9 Emeralfa. prevista pouca transição Aracaju, aguarde cópia. Campinha nível de voo 050, número 3 na aproximação. Localizador com 094. 094, autorizado final ILS, Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, 094. Netuno 03, desça para 2000 pés, autorizado ILS. Ajuste no 06, reporte no localizador estabilizado. Netuno 03. Vento 140 graus, 109. Aguardando, 109.94. Tá bem? 3 a bordo, altímetro 106, táxi gain de alfa, no ponto de espera torre 1.85, bom voo. November Alpha no solo aos 2-1, autorizado backtrack, táxi até o pátio 4, não me escuta. Fogou 1-0-9-4, check trem, livre pouso, vento 1-5-0 graus, 1-0-9, picha 1-0. Livre pouso na 1-0-1-0-9-4. Check trem. Passou e travou. O número 30, a linha mantém. A linha mantém, o número 30. Prossiga. Brasília Air Force 2581, contact Recife Center, frequency 133.25, if you enable 133 decimal 95. Ok, chame autorizado o táxi, chame na Oscar. Guardião já veio. Golo 094 no solo 324, chame o solo 219. Meia 30, autorizado decolagem, vento no 30 graus, 109. CV Alfa é paciente da Juliette. Alfa, chama de paciente, 094. Mantenha esta armada e seu número 2 na aproximação, 398. Agora para 3 mil pés, ajuste no 0 no 6 e está livre da restrição em etapa, 398. Passando Serra Hotel Yankee, acione identificação. 630 decolado aos 26, chama o controle em 198. 198, 630, boa. Sinal ILS, 2 milhas e meia para o externo, autorizado sinal ILS, agora com a torre em Salvador, frequência 198.95, Netuno 03. Netuno 03, torre 7.95. Controle 630, legal, boa. Voo no 630, contato cadastro, se mantém a nível de voo 370, mantém a saída pouca. Mantém a saída, sinal 370, voo no 630. 6. Sinta de livre pouso, vento 160 graus, 092. Vento 03, livre pouso. E mantém o Guardião 08. Chamada 3198 para 2 mil pés, autorizado no LS, reporte ao localizador, ajuste 0 no meio. 2 mil, autorizado LS, reporte ao localizador, 3198. Qual que é o ajuste? O ajuste no 0 no meio. descida prevista para o Lidamante, aguarde cópia. Guardião 08, autorizado a decolar, pista 17, vento 140 graus, 099. Decolagem, vamos manter 1000 pés no Corredor Oeste até Valência, ok? Coronamento 18, é autorização material com informação. Saída prevista Fuca, transição Aracaju, número 2 para cópia. Fuca Aracaju, ok, guardando a cópia, minha parte foi. 2-1, pronto para cópia. Autorizado Congonhas, nível 360, via Terzulu 1-0, saída da Éole da Motiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 119.8, aciona 5434, proteja. 108, decolando os 31, chame o controle em 19.8. Chama 19.8, obrigado, tá, retorno, né, chama. Controlei muito o guardião 08, decolou da 1-7 na sexta. Guardião 08, sobe para 500 pés, está autorizado direto Valença. 500 pés direto Valença, não autorizado. O guardião 08. Curva esquerda, controle 1-1-1-8, aciona 5-4-4-1, proteja. Ok, a confirmação está autorizada 370. Ok, 370, o cara caiu 448 e o motorista deu para cobrar, tá? Mas eu fico aqui. Controle 1-9-8, transponder 5441. Ah, ok. 370, o cara caiu, levanta 1-0-5441 e. 19-8, bom, o nome 48. Posicionamento correto, chama para feedback funamento. Não, para posicionamento, 48. O no 630, chame agora Recife, na frequência 12.85 até 2545, como que não tive êxito na coordenação com Recife? Ok, senhor, sem problema, 126, pode confirmar? 12.85, é a secundária 12545, o no 630. 12545, muito obrigado. Eu 3198, cheque trem, livre pouso, vento 140 graus, 109. Ok, baixante gravou, livre pouso, pista 10, o 3198. 3198 no Solos 36, time Solo 21 decimal 9. Linha pro 219, tá 319. Está autorizado a LS, é a porta localizada no Serra Hotel Yankee. Vamos ter um tráfego mantendo no 1000 pés pelo corredor Axé. O equipamento é um cargo. Para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. Romeu, Golfo e Romeu Delta, acione identificação, chegada Mari, desse bateu nível de voo 050, Golfo e Romeu Delta. Gente, copiado, Golfo e Romeu Delta. Voo no 648, está na posição 8, para o estacionamento. Autoridade, para o táxi. Autorização, autoridade, voo no 648. Frequência livre até o retorno, Guardião 08. No M1140, autoridade, chamar o táxi. Bom dia, Gono 561, nacione identificação. Chegada Mari, está autorizado descida até o nível de voo 060, número 3 na aproximação. Autorizado para P3, 1010, corredor Axé, decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 0125, proteja. Treinamento correto, empate os seus a bordo. 112 a bordo, altímetro 1-0-6, fracionamento de táxi, chame torre 118, decimal 95, bom voo. Livre acionar, chame pro táxi, como é que é com o Delta? Pois é, bom, gente. está pronto para o cruzamento, Juliette Tanguru. Juliette Tanguru. Sim, autorizado. Cruzamento, reporte na Lima. André Sarra na Lima, chama o solo 219. Juliette Tanguru. Táxi via Pátio, vai partir através do portão 612. A bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 18095, bom gol. Índia Alfa, bom, já. Papá Romeu, Golf Romeu Delta. Foi táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 18095, bom gol. Voo no 561, desça para 3 mil pés, ajuste altímetro 90 no meia. Tem hotel Yankee me passando externo com o trem baixado travado. Tá lá no externo baixado travado, Yankee. Meio no 40 ali, decola sem parada? Ok, então autorizado, ali decola sem parada, vento 150 graus, 10 nós. Tem um tráfego a 1 milha do marcador externo. Mantenha a Lima, aguarde, desce no Zulu. Até que passou externo, baixar travado. Corre, ô Pavatão, você é até? Se outra aí, se a gente continua aproximação para o 10, aguarde autorização de pouso. Guarda, meu filho. Corre, Salvador, bom nome. Gol 648, mantém o ponto espera. Mantém o 648. Sete, acione identificação. Chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Dados no 621. Confiar pessoas a bordo. 21-81 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa. Ponte espera torre 18, sinal 95, bom voo. Então. Jet São Zulu, observe Bahia da Gol, no início do táxi, segue via pátio e pátio 3, que é pátio alterno. Zero, contato com a tarada colagem, fala com o Sui, conversa. Primeiro mundo 50, pode rolar direto Jamo ou Aracajão? Pode rolar direto Jamo. Jamo, verdade. Aqui com o Delta, suporte alinhado e pronto. Senhor, tem alguém aqui no solo aos 47, qual é o estacionamento? Estabilizado o curso, Papa Romeu, confirmando. Porque em Freire não tá atendendo a aeronave de aviação geral, não, no pátio 3. Se a operação valores, tudo bem. Então prossegue aí na escuta do solo 219. Tem livre decolagem, voo 648, 150 graus, 092. Livre decolagem, voo 648. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Golf, Romeu Delta. Fui aliás, faixa travada. Golf Romeo Delta, continua a transformação, guarda aí, picha livre. Ciente, Romeo Delta. Decolagem imediato? Pedi imediato, 140 com 8, tráfego passando externo. 0, 0, 2, 2, 1, 3. Alto, 0, 1, 0, 1, 0, 4, 4. Decolado aos 49, chame o controle em 198. 198, voo na 648. Romeu Golf, Romeu Delta. Cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 109. Ciente, livre pouso, baixada travado, Golf Romeu Delta. Papapá, Mike Eco Delta, decolado aos 49, ingressar no litoral. Chame o controle em 19-8. 19-8, Delta. Confirma agora como é que deu o controle? Ah, melhorou um pouquinho. O voo 648 passa 2.400 agora. Contato radar na decolagem, para o nível 370 na saída PUC, transição Caju. 370 PUC Caju, entendeu? Muito obrigado, voo 648. Voo no 561, como recebe o controle? Sonaic Eco Delta. Voo no 561, como recebe o controle? Tá chamando 561? Como recebe o controle? Controle, o Mike Eco Delta. Mike Delta, controle Salvador, mas tem condições iguais, vamos no 10, vamos no Axé. Solicita para a direta Manatia, acendendo para o 1.500 pés da presença. Autorizado direto Manatia, 1.500 pés do Mike Delta. Delta. Azul 4207, autorizado para o próximo MLS 3.0, agora 2.1 pés. Altamente 1.0, não tem reporte estabilizado. Tem 2.000 ILS para reportar o 4207, obrigado. 295. Então prosseguirá o pátio 4 ou o pátio 5, porque o pátio 3 aí não tá, a Flaero não tá atendendo não, a aviação geral não. Libera a direita, chama o solo 219. Boa, rebate. Bom dia, bom, 561 na final. Golo 621, vento 150 graus, 109, altímetro 1016, livre e decolapso no 0. O Gol 561 com sua aproximação, agora de pista livre. Guardado. Taxi via Alfa, repassando da Juliette. Delta, a aviação geral está sendo atendida nos pátios 4 e 5, tem alguma preferência? Paulo Salvador, bom dia, é o Gol 1094, informação, fila, autorização, Fortaleza. Bom dia, 1094, saída prevista, Momo, transição, Frot, aguarde cópia. Momo, Frot. 1094. E? 2, 9. 2, 1, 8, decimal 9, 5. Volume 2, 1, contato radar na decolagem, estou para o nível 3, 6, 0, na saída da Elton, moto. 3, 6, 0, 6, 2, 1. Estabilizou 4, 2, 0, 7. Placa final, torre 1, 1, 8, decimal 9, 5. Torre 4207 da Azul. Azul 4207 estabilizado. 4207, reposte com trem baixado travado. Ah, sim, parei. Pronto, 9094. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pergolu 19, saída Momo, transição Frot. Decola da 10 por via esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5460, por dentro. 370 Fortaleza, Pergolu 19, Momo Frot da 10 por via esquerda, controle 198, 5460, voo 9094. Cotejamento Quest, para o feedback planeta. 1094. Gol 1648, chama agora o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Gol 1648, chama agora o centro Recife, 12685, secundária 12545. Correto. Obrigado. Bom 561, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repartente da Juliette, bom 561. Estou e checou, passando ao tema. Autorizado pouso, vento 170 graus, 099. Tá ok, obrigado. Muito bom. Lima, Juliette, 1561. 1561, táxi via Juliette, portão número 2. Para 02, 1561. Na frente à direita. Você já foi solicitado o apoio de viatura aos passageiros, a tripulação, ok? Pessoas a bordo? Quatro a bordo? Altímetro no 06, o controle agora em 120 decimal 8. Táxi via parte 3, champanhe ingresso, parte principal. Quatro dois zero sete, solo 58, solo 219, ele vai. Sulu, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre Ronan, aí pessoal, 95 com voo. Direto morte, vai para o Coronel 2. Centro da Juliette. Em 133, vai tomar 95, pelo tipo direto ao mesmo. 25, alternado 95, 135, alternado 95. 133, 25, alternado 133, 95. Tango Vitor, para a conquista, guarde cópia. Antes da Juliette, para 207. 207, táxi via Juliette, até através do portão 612, após sair em Palomir, portão 9. Segundo polo, 207. Tango Vitor, intenção de pistão no 7. Estado conquista, nível 180, saída a bordo, transição e leva. Decola da 17, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 54, 53, proteja. Mudou para 120 decima 8. Correto, com as pessoas a bordo. De 4 a bordo, altímetro no 0 no meio, para acionamento, chame torre 118 decima 9, 5 com voo. 194, mas quanto...